Quem fala aqui é o Silvio Santos. Eu também estou curtindo aqui Macapá. Os Farristas, esse aqui é o número 1. Oi! Espetacular na Record. Eu também estou com o fã-clube número 1 da cidade, Os Farristas. Um abraço, boa sorte. Não me deixe assim, amor, eu te quero. lugares pra balançar a festa. Os Barristas. Do sucesso, vai que é sua. Alô! Se liga, os Farristas estão na área. Os Barristas. Meu irmão, pelo amor de Deus. Alô! Eu já fiz de tudo.

dia vai chegar. Vou te encontrar e a solidão já era. Já era. Eu choro que nunca imaginei. Fica longe de você, está solitão.